entre montanha nati, nas montanhas me criei, de Cerdeira é o meu povo, em Castelo meu povo. Os ancares estão perto, o primeiro que se vê, na defon sagrada, sabe a minha de rei. O cebreiro lá no alto, museu da raza celta, estamos co seu convento, é Cervantes se baralha. Todos somos meus vecinos, todos me viram nacer. E aunque vivo aqui tan longe, sempre quero ali volver. Ali tenho uma casinha, casinha dos meus amores, a raiz de los amigos, e eu estou aqui tan longe. Emigrante vende meno para estudiar me marché, deixei terra, deixei povo donde me crié. Xa de mozo viñe longe, longe da terra galega, en percura de traballo que encontrei en Terralleda. Unha vida sen familia, unha vida sen fogar, e o recordo das raíces cando penso en mi voltar. Unha vida sen familia, unha vida sen fogar, e o recordo das raíces cando penso ali voltar. Ai, Galicia, os teus filhos para longe teñen que ir, por o mundo adiante moitos a buscar algún porvir. Deixes terra querida, e mais galegos se marchen, por non ter en ti traballo, a traballando por lare. Non deixes terra querida, e mais galegos se marchen, por non ter en ti traballo. Entre montaña e racina, montaña me criei, de Cerdeira é o meu povo, e Castelo meu povín. Os ancares están perto, o primeiro que se ve, na de Fonsagrada, sabe a rei de rei. O cebreiro alá no alto, museo da raza celta, e xamos co seu convento, e Cervantes e Baraña.